zero, dois, nove, reporte visual. Autorizado, pouso, estamos 0, 1110 graus, 0, 2, 9, 1, 1. 4082. 4482, continue a aproximação. Reporte fundo visual com campo, ajuste 0.5 para informação. Teste estimado de 400 a 500 pés. O teto vai reportar a visual, azul 4082. Autorizado ponto, estou 0, vento variável com 03 mais, quanto 4082. Vento 4082. contato com o Fogão. 2 filhas, 2 descer. 1962, bom dia. Continua a aproximação, reporte ponto visual com o campo. O ajuste no 0, 1. 105, apartamento do Oficiado. Do 9 a 2. 1962, para informação, chuva leve sobre o campo. Vítima 0, molhada escorregadia. Conforme notamos, os primeiros 1.300. 7, do 9 a 2. Gol 9-2. Gol 962, autorizado posto, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, foi solicitada o apoio da viatura. Tantan está estabilizado em LR com 2,5 milhas de velocidade. Tantan 3378, bom dia, continua a aproximação, reposta visual com campo azul, estilo 094. Ponto 94, estão na 094 agora, vai reportar visual 3378. Papa Tango, vai São Papa Romeu, Mike, aqui no Lula. Oi, Salvador, bom dia, Azul 4207. Bom dia, Azul 4207, tudo autorizado, Sistema 0, Retom 20 graus, respeito nós, altímetro 90. 0 no 4, Azul 4207, tudo autorizado. Trabalho, 3, 7, 5.